Deus com D minúsculo ou... Pode falar, filha. Na sala do tesouro. A minha está na casa do tesouro. Você já ouviu falar disso alguma vez na sua vida? Trazei todos os dízimos. Aonde? Ah! Todo templo tem uma casa do tesouro. Se eu tivesse te ensinado isso antes, você tinha ofertado dizimado com mais graça, só para fazer birra com o diabo. Porque crente não adianta a gente ensinar uma coisa, tem que ensinar o contra, igual criança. Se você soubesse que o diabo tinha uma casa do tesouro, tu não tinha... Ai, que raiva. Tu ia dizimar só de raiva. Não é esse o princípio, né, gente? Mas não é interessante parar para a gente ver isso aqui? Que tem uma casa do tesouro que Nabucodonosor não só levou cativo todo Israel, mas também pegou todo o ouro de Israel e levou até a casa do seu Deus com D minúsculo e colocou em lugar específico chamado Casa do Tesouro e entregou em adoração a divindade chamada Nabu ou Nebu ou Nabu. Preciso pegar minha cola agora. Depois que eu decorar essa apostila, pronto, né, gente? Nabucodurir, Utsur, Deus proteja meu filho, significa Nabucodonosor, rei da Babilônia. De repente, Israel foi rodeada e sitiada por um rei que tem o nome Nebu, proteja o meu filho. E todas as riquezas de Jerusalém foram depositadas na casa desse Deus chamado Nebu. Calma que eu já desenrolo o rolo com vocês. Continua no ar, não tem problema. Vamos seguir mais um pouco, você já vai entender. Mais tarde, versículo 3... 1:3. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. E o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria quanto tempo, gente? E depois disso estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é o meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, ou Yahvé, depende da sua pronúncia. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é o meu socorro. Como é que é o nome deles, gente? Vamos de novo lá. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é o meu socorro. Qual foi a primeira coisa que esse eunuco fez? A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar a identidade desses jovens. Foi colocá-los em dúvida, assim como o diabo fez com Eva no jardim. A primeira coisa que o rei Nabucodonosor fez, segundo sua própria paternidade, porque ele era o quê? Filho de Nabu, ou Nebu. Foi colocar em xeque a paternidade e a identidade dos jovens cativos. Primeiro, podemos identificar um cerco espiritual a Jerusalém. Jerusalém significa o lugar onde o Deus de paz habita. Cidade da paz. Jerusalém. Chique, né, gente? Vocês vão para Israel comigo? Por favor, hein? É em maio. Dá um glória a Deus. Aleluia. Quem vai para Israel não é quem tem dinheiro, é quem tem chamado. Então Deus vai fazendo tudo com vocês, vai abrindo portas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Tudo pode mudar. Dá uma olhada pro teu irmão do lado e fala, tudo pode mudar. Está só começando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, ninguém vai te sitiar não, viu? Há um grande mistério. Eu estou tendo que ir devagar porque eu sou um ser ansioso. Eu borbulho, gente. Eu falo mais que o homem da cobra. E eu tenho uma tendência de achar que você já sabe o que eu vou te dizer, que é a coisa mais normal do mundo. Meu marido vive dizendo, fala de novo. Fala de novo. Dá para explicar? Ninguém é obrigado a saber. Como é que você está pensando? Explica como é que você viu. Aí eu digo, sim, senhor, meu marido, porque ele é que me ensina a ensinar. Porque se ele não me ensinar a ensinar, como é que eu vou ensinar vocês a saberem para ensinarem a outros? Amém? Entendeu? É bem simples, dessa maneira. Então, esses jovens, eles estavam vindo de uma situação pós-traumática, pós-guerra. Eles tinham perdido tudo, eles tinham sido sitiados. O seu rei havia sido roubado. Seu dinheiro, suas casas, todas as joias, todo o ouro. Pensa numa coisa que é sagrada para você. Aquele prato chique que você tem, que foi da sua avó, da sua tia, sei lá de quem. Ou até mesmo aquela caneca de ágata que eu tenho lá em casa, que eu tomo água gelada, que eu lembro da minha avó. Gente, um dia eu estava em Minas Gerais, parei num restaurante e fui tomar um cafezinho. Aqueles restaurantes tipo na Mineira aqui da frente. E aí tinha uma canequinha pequenininha de tomar o café. Aí estou eu tomando café e chorando. Ninguém entendia nada do que eu estava tomando café e chorando. Lá em Belo Horizonte, a minha banda passando por mim. Eu, tomando café chorando. Que é isso, pastor? O que, que houve? Igual da minha avó. Porque a gente tem memória emocional com as nossas coisas. Não adianta dizer que não. Alguns vão dizer, ah, você é apegada. Não, eu tenho memória emocional a respeito dos lugares. Esses dias eu encontrei com o pastor Gustavo lá em Dallas. Eu falei, poxa, pastor, que tá bonita a lagoinha, está toda pintada de preto, está toda bonita, realmente está chique. Eu não tenho nada com isso não, mas eu estou em maior saudade das bandeiras. Aí saí correndo com o marido, Fernanda! Tipo, não é problema meu, tem nada com isso. Se você pinta a sua casa de amarelo, de azul, mas me deixa ter saudade. É a memória emocional minha. Eu olho essas bandeiras aqui, se o pastor Murdoch tirar, eu vou ficar irritada. Não é um problema meu. Mas assim, me deixa ter a minha memória emocional. Vocês estão entendendo como é que é a memória emocional? Não é se apegar às coisas, é só ter saudade de certas coisas. Dizer, poxa, eu gostava mais das bandeiras, mas você não me perguntou nada, então eu não vou dizer. Vocês precisam entender que esses jovens tinham memória emocional. Esses jovens estavam no pior momento de suas vidas. Esses jovens tinham tudo para não serem mais os mais bonitos, para o semblante estar abatido, para não serem escolhidos no meio da multidão, mas, queridos, o comportamento deles atraiu o chefe dos eunucos, que no meio de um povo cativo, lembrem-se, escravos, levados cativos, eles saltaram, eles brilharam, eles tinham alguma coisa muito diferente no meio dos outros jovens e foram escolhidos para o governo. Você imagina que raiva ter que servir um governo que os escravizava. Que raiva ter sido escolhido para utilizar o melhor da vida deles, a sabedoria, a beleza, a graça, a instrumentalidade, para ser usado pelo inimigo, por aqueles que os levaram cativos. E eu preciso te dar mais uma informação muito importante.